raciocínio ativo, cérebro vivo. Melhor amigo ou inimigo, oculto um vulto. Minha sombra me assusta, a consciência acusa. Minha mente está confusa e se recusa a acreditar. Primeiro passo dado, vence vários obstáculos. Na caminhada o suspense fez da vida um espetáculo. Um final trágico, sem truque mágico. Várias contradições, contraversões. Abandono de missões, poucas boas ações. Vem, vem, vem. Alguém me disse vem. Olho pros lados, mas não vejo ninguém. O dia é tenso, reflito e penso. O medo imenso, fico em silêncio. Sinto um calafrio, meu corpo frio. Alguém disse psiu, depois sorriu. Hoje pedirão a sua alma. Ouço vozes, tento manter a calma. Sinto o cheiro de flores, fico assustado. A cada passo dado, olho pros lados. Tem algo errado, tô abalado. O coração acelerado, um clima pesado. Lembro do sonho que alguém teve comigo. Eu sendo velado e enterrado em um domingo. Só de pensar que eu conheço a Bíblia. Só de pensar nas minhas filhas, na minha família. Dá um basta em tudo isso, mudar minha vida. Precisava parar com a cocaína. Vou até o bar, peço uma cerveja. Tento esquecer a morte, uma surpresa. Lágrimas. De arrependimento escorrem pelo meu rosto. Em forma de lágrimas, um pedido de socorro. Um último suspiro antes do toque no gatilho. Olhar fixo, transmite o ódio antes do tiro. Bíblia e cocaína, adivinha o que escolhi. Sei que é tarde demais pra dizer que me arrependi. Eu rancoroso, cheio de mágoa, agora choro. Lembro da minha coroa, lembro de Deus. Imploro que não quero morrer. Eu quero mais uma chance. A vida é bela, percebo agora e vejo rosas no último instante. Alguém dando risada, ouço altas gargalhadas. Percebo que a morte pra muitos é uma piada sem graça, principalmente quando passo o efeito da fumaça. A brisa é uma fácil paradeiro da desgraça. O cubo de gelo, o coração petrificado, se derrete, despedaça com os disparos do Eton refrigerado. Como Cristo, entre cumprimentos e abraços fui traído. Cada gole de cerveja era um sonho destruído. Decepção pra minha família, tristeza pra minhas filhas. Quando souberem que seu pai não valorizou a vida. Vida é uma só, né? Não tem mais chance. Então adeus, esse foi o meu último instante. Estou morrendo conhecedor da sua palavra. Deus me perdoe, restou pra mim o choro do adeus. O choro do adeus, não quero calar a voz que dizia, lute pra mudar. A vida se foi, sem se despedir. Só restam lembranças, mas tenho que seguir. Abalou, de surpresa me pegou. Quanta dor, a vida não. Sua palavra, ó Deus.